mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E o programa CBN Turismo celebra neste fim de semana seu terceiro aniversário, 3 anos no ar nas ondas de 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Neste programa especial não posso deixar de citar alguns nomes que contribuíram de maneira decisiva para que isso fosse possível, em especial o jornalista Cláudio Benetta, que foi o arquiteto e deu o formato e o ritmo ao programa lá em 2011, e também ao agora já infelizmente falecido Luiz Henrique Schaeffer, que teve a ideia e deu todos os empurrões necessários para que tudo saísse do papel e virasse realidade. Agradecimento especial também a você que nos acompanha no sábado ao vivo ou ao longo da semana no site da CBN Foz. O objetivo desse espaço, como sempre, é proporcionar informação e ferramentas de debate sobre o setor turístico em Foz do Iguaçu e região. E por falar em informação, a revista Super Interessante traz neste mês de fevereiro um infográfico com alguns números sobre o turismo mundial, bastante reveladores, diga-se de passagem. De acordo com a revista, pelo menos 1 em cada 7 pessoas fez uma viagem internacional no ano de 2012, enquanto que 5 em cada 6 fizeram pelo menos uma viagem doméstica dentro do próprio país no período em questão. No caso do Brasil, 48% das famílias brasileiras declararam viajar pelo menos uma vez por ano, das quais 11 em cada 12 famílias viajam pelo próprio país. As casas de amigos ou parentes ainda predominam nas viagens dos brasileiros, com 62,8%. Hotéis e pousadas representam apenas 24% da demanda do mercado de hospedagem. Da mesma forma, o carro é soberano no Brasil. 43% das viagens acontecem de carro. Na sequência, aparecem os ônibus, com 32%. E só em terceiro lugar aparece o avião, com 17,3%. Outro indicador que chama atenção é o fato de que São Paulo recebe quase o dobro de visitantes estrangeiros do que o Rio de Janeiro, que é o natural portão de entrada do turismo internacional no Brasil. A explicação para isso é o fato de que São Paulo concentra empresas e também eventos e aposta no chamado turismo de negócios, enquanto o Rio, aí sim, segue soberano no que toca ao turismo de lazer. Os brasileiros estão também na lista dos que mais gastam em todo o mundo em suas viagens ao exterior, figurando na 4ª colocação. Em média, cada brasileiro gasta $2.950 em suas saídas a outros países, valor inferior apenas ao que é gasto por chineses, australianos e sauditas. Os números que eu acabo de citar estão disponíveis na edição deste mês de fevereiro da revista Super Interessante, na página 21, e tem como fontes o Ministério do Turismo, também a FIPE, OMT e levantamentos realizados por institutos privados. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, facebook.com/cbnfoz, twitter.com/cbnfoz ou então o nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 8 de fevereiro de 2014. Bom dia! Ministério do Turismo apoia pedido do trade turístico de Foz do Iguaçu para elevação da cota de compras na fronteira. Foz do Iguaçu emplaca 3 hotéis na lista dos mais bem avaliados do país na rede social de viagens TripAdvisor. Atrativos de Foz batem recorde de visitação no mês de janeiro. No Parque Nacional do Iguaçu, o aumento foi de 8% na comparação com 2013. Codefós e Secretaria de Turismo assumem coordenação do projeto de recuperação das barrancas dos rios Paraná e Iguaçu. Pronatec Copa oferece cursos gratuitos na área de turismo aqui em Foz. 11 horas e 7 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 12 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, manhã de muito calor na fronteira, temperatura já acima dos 30 graus em Foz e região. E a previsão do tempo para hoje é justamente essa, de que tenhamos calor ao longo de todo o dia. A máxima deve chegar aos 36 graus, com sensação térmica próxima dos 40. A mínima durante a madrugada não deve ficar abaixo dos 22 graus. Não há previsão de chuva para hoje aqui em Foz do Iguaçu. Para amanhã, domingo, existe a possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no período da tarde, mínima de 21, máxima de 37 graus. Já para segunda-feira, quem espera um refresco, um alívio no tempo aqui na região, esqueça. Tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no período da tarde, mínima de 21, máxima de 36. Ventos que podem chegar a 28 km por hora na segunda-feira. Muito calor aí para os próximos dias aqui na fronteira. Até quarta-feira, conforme a previsão do CIMEPAR, a temperatura máxima deve ficar sempre acima da casa dos 35 graus, ou seja, vamos continuar suando bastante aqui na região trinacional. Os aeroportos de Foz do Iguaçu e região, vamos atualizar a situação dos aeroportos neste momento. O aeroporto de Foz está fechado para pousos e decolagens, fechamento até meio-dia devido a obras realizadas pela Infraero. Já os aeroportos de Puerto Iguaçu, na Argentina, e Mingaguaçu, na região metropolitana de Ciudad del Este, estão operando normalmente para pousos e decolagens. Na BR-277, o movimento diminuiu agora um pouco no sentido Foz do Iguaçu, mesmo assim tenha muita atenção ao trafegar pela 277 aqui no oeste do estado. Tráfego intenso de veículos nesta manhã de sábado. E no perímetro urbano de Foz do Iguaçu também, muita movimentação de veículos no que se refere à BR-277. Vamos agora saber precisamente como está o trânsito na área mais complicada da 277 aqui no oeste do estado, o acesso à Ponte Internacional da Amizade. Thaís Montenegro nos traz as informações. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Pouca lentidão para quem se dirige à Cidade Leste no lado paraguaio da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito é mais lento, mas flui de maneira normal. Guilherme? Obrigado, Thaís Montenegro. E na BR-469, que dá acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, temos movimentação intensa de veículos. Cuidado ali em pontos como é o caso da rotatória do aeroporto, do acesso ao Parque Nacional do Iguaçu e também das curvas do Rio Tamanduá. São pontos aí que exigem cuidado redobrado por parte do motorista. Lembrando que a BR-469, que começa a partir ali do Trevo da Argentina até o Parque Nacional, ela não é duplicada. Há alguns trechos com terceira faixa para facilitar o deslocamento dos motoristas, mas tenha muito cuidado realmente ao trafegar por essa pista. Na Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, temos agora registro de lentidão na passagem pela aduana da cidade de Puerto Iguaçu. Lentidão que deve se intensificar no período da tarde, especialmente para quem vai no sentido Argentina. Esteja já com os documentos em mãos para facilitar o processo de fiscalização nos guichês ali da aduana de Puerto Iguaçu e também fique atento quanto à entrada e saída de veículos no Duty Free, que fica a metros adiante da aduana argentina. Tenha muito cuidado ao trafegar por este ponto. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui em Foz do Iguaçu, novamente com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,43 para compra e 2,51 para venda. O peso argentino está cotado a 0,19 para compra e 0,24 para venda. O guarani, R$ 1,00 compra 1.830 guaranis e 1.930 guaranis são necessários para compra de R$ 1,00. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,15 para compra e 3,40 para venda. Thaís Montenegro para CBN Foz.

11h59, o Instituto Polo Iguaçu deu início nesta semana ao processo seletivo para a contratação da equipe técnica e também de educadores para a edição 2014 do projeto Trilha Jovem Iguaçu. O interessado deve encaminhar seu currículo para a coordenação pedagógica do projeto até esta segunda-feira. Trilha Jovem, que capacita jovens entre 16 e 24 anos para atuação nos setores de turismo, hotelaria e gastronomia. CBN Turismo. E confira agora algumas das opções de entretenimento para o fim de semana aqui na Terra das Cataratas. No Balinas Pub, festa 80 e 90, os hits dos anos 80 e 90, com a DJ Andréa Gomes, hoje à noite aqui em Foz do Iguaçu. Na Woods Bar, Kleber e Cauã comandam a noite sertaneja aqui na fronteira. Para quem gosta de rock, a banda The Four Horsemen estará se apresentando no Zeppelin Old Bar. E para quem procura a melhor opção para se divertir e dar muita risada, hoje à noite tem mais uma apresentação do Foz, é uma comédia, no Hotel Bela Itália, com a participação dos humoristas Fagner Zadra e Warley Santana. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 8 de fevereiro de 2014. Trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, reportagens locais de Thaís Montenegro e Maurício Freire. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã, na sequência Repórter CBN e depois programa Revista CBN em Rede Nacional.